o meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, só confirmando o equipamento, se é um Robson ou é um Esquilo? Esquilo, Alfa Terra 50, meu comando. Ah, ok, sim, já que apareceu aqui pra gente um Robson, então um livre pouso na 35. O vento 130 graus 099, atente a aeronave da Ocean Air na curta final. Afirmativo, tá visual com a mesma vetra pouso pairado em captura 35. Nível e chame o controle Aracaju, controle Ilhéus na frequência 120 ou não. Foxtrot Lima no solo aos 36, livre táxi para o PAC 5, seria esse o baixo destino? Afirmativo, meu bom, PAC 5, vai entrar o táxi para o gráfico, meu bom. Nada, boa noite, bom descanso. Boa noite, meu bom. 20 decimal 1, não. Então, 3567, agora a gente puxa o número 2, setor? Sim, 3567. Então, setor, boa noite, reporte do meu filho, do Edson. Então, 1205, mapa, você está trabalhando com o site de Lisbon. Obrigado, City Information, now is Quebec, and create to Lisbon, flight level 350, via Paris. 50 and 2 Mike Sierra Serra, and after cargo flight Sunny Roof, take off running 10, after take off left to turn with Momo departing, Mike Oscar, Mike Alpha, and JB transition, Golf, Echo, Bravo, India Tango, and call code 5151, Salvador departing, frequency 120.8. Para o táxi, o passageiro 2231, 69 a bordo, 540, alterna Brasília. Nível 31, livre táxi, parte textual Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. 1019, no ponto de espera, chama a torre 1895, grato, uma boa noite, bom trabalho a todos. Obrigada, bom voo. Salvador, boa noite, mais uma vez, você não é no 43. Meu, 43, boa noite, Alfa, reporta aí, Juliette. Aqui da Juliette, meu, 43. 3567, falando equipe de solo, após a aranda, passaria de passagem, aguarda livre, puxa. Após a passaria de inicia, reporta ataque, tá 3567. Visual do embaixado travado, o Barão 61. Barão 61, completa sinal do ILS, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. Completa sinal do ILS, chama a torre 1885, Barão 61. Azul 2, informação, Quebec, autorização, vitória. Azul 2591, Quebec confere, vitória autorizado, nível 160, decolando da pista no zero com primeira curva direita na subida Coral. Recebe até Golfo 677, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5146 e o controle 120, decimal 8. Para? Barão 61. Barão 61, livre pouso na 10. Vento é 140 graus, 099. Lipo 1-0, Barão 61. Juliette, meu 143. 3591, correto, chama pronto, estacionamento. fala para a senhora mesmo, Alto 2. Janeiro 6143, mantém a posição antes da Juliette, entra ele com o Morro Bordão 04, que vai aguardar a liberação da aeronave da companhia. Gente, aguardando 6143. Torre, boa noite, 2231, ponto de espera da Lazaro, pronto. Acharei 2231, mantenha o ponto de espera, boa noite. Boa, vai manter, 2231. Bom, Luiz, eu sou a Luciana, aprovo do pushback, qual é a sua técnica? Salvador, boa noite, 27, 2, informação Quebec, 170, Aracaju. Azul 2712, Aracaju, utilizado no nível 170, decolando da pista 10, no curva esquerda, na subida fonte. Aciona 5150, controle 120, pistão 8. Repetir informação, não podia não. 170 autorizado, okay. Decolando da 10 com curva esquerda, na subida Conde, intercepta Golf 677. Aciona 0277 e controle 120, décima 8, o azul 2712, espera que ajude. O azul está autorizado no 70, decola da 10 com curva esquerda, Golf 677, sai da Conde. Aciona 0277, o azul 2712. Correto, controle 1, 2, 7, 8, e chama pronto funcionamento. 1208, controle o azul. Salvador, boa tarde. Segundo 809, agora mais um pouco, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, and JV Transition, Golf, Echo, Bravo, India Tango. A mobile and Gavit, we have no Gavit in all the time. Salvador, boa noite, 69, boa tarde. Boa noite, 69, boa tarde, agora no Espanha de Copa em Brasília, prepara a Moura Elefo. Salvador, 3567, tá pronto o táxi, 171, 3 horas e 10, confim. 3567, livre táxi, parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 019. Como 019 de ajuste, iremos pátio Índia, ponto de espera, torre 18,95, na 3567. Estou de voo para Marte, autorização. Número 2 para cópia, prepara a subida da El Lidemonte. Confirma a subida, por favor. Da El Lidemonte. Da El... Ótimo, é isso, mano. Da El Lopes. Leda, da El, Leda e Motiva. Mais Oscar, Tango, Vitor Alto. Da El, Leda, Motiva. Tá, ok. Da El, Leda e Motiva. Vai preparar a El Lopes. 1-0-1-9. 2-7-1-5. Chinese 143, voltou como indicado para o 08, diz a coronada da ação no... no tá? Desculpa, repete para o 6143 que eu não entendi. Chame na Delta, varal 61. Varal 61, vai levar à direita, Alfa, a sua escuta, guardando a Delta para o cruzamento, varal 61. Faz, 7-08, 6143, obrigado. Para o Neon, informe pista livre, negativo, visual com sua aeronave, ok? Para um 61, luz a pista agora. Ok, passarei do 2231, livre decolagem, 10, venta 140 graus, 109. Livre decolagem, 2231. 4206, guarnição de posto. Confirmando, já está totalmente pronto? Totalmente pronto. Então, livre posto, chama ataque, no 4206. Livre posto, totalmente, chama ataque, no 4206. 69 da Gol, pronto, cópia. 2715 10, vento 140 graus, 09. Desde pouso, 2715. Subida árvore, após boa posição, elefa, intercepta, pesou 17 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. 240 aprovado, decola da 10, curva direita, árvore, transição elefa, pesou 17. Aciona 5136, meio, 208, gol 8-0. Só confirma o transpondo copiado, por gentileza? 5136. Correto, chama pronto, puxa acionamento no 62, gol 1869. Radar, saída Momo, suba sem restrições para o nível 160. Sem restrições, 160, 2231. T567, alinhar e manter 1-0 após o pouso do tráfego na curta final. Manda na nave na curta alinhando 1-0, mantendo, T567. Serra do Alfa, copia? Afirmativo, complicado, enfiado, mano. Autorizado, Serra Bravo, Mike Tango, Campo de Márcio, nível 430. Decola da pista no 7 com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótico, intercepta pêndulo no 0, até Papá, Alfa Índia, Piraí e após conforme a rota do plano. Aciona 5147, controle 120, decimal 8. Caso lá para Mate, no 430, decola da 17 com curva à direita, saída da El, Leda, Mótico. Obtendo 1-0 até Papa Alfa Índia, após de acordo com o Rafa do Plano. Transponda 5-1-4-7, controle 128, Serra Azul Alfa. Correto, Serra Azul Alfa, consumo apenas o pátio e o PLB? Está na Aerostar, PLB 07. Frente na Aerostar, para acionamento com a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-9. Tá, pronto, acionamento, o Serra Azul Alfa. Descendo mesmo a Gritéria, chama a torre em 1-1-8-9-5 para táxi e decolagem. Para a torre, vai chamar a torre para táxi e decolagem, se é azul, ó, 5-2-9. Bora. Solo azul, 2-7-1-5. 2-7-1-5, alfa em cima para o pátio 3, seu estabilizador. Colagem 1-0-3-4-3-5-7. 2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- 118, decimal 905, and between H1019 at Condo 077. West Condo 077. Para o táxi azul 4206, 122 a bordo, 330 Fortaleza. Azul 2, corrigindo 4206, táxi direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1895, ajuste 1099. 2195, obrigado, azul 4206. Chegar em estacionamento, Serena 601, posição 4. Aguardo 6201. Controle, 208. Salvador 208, boa noite, 3567. Boa. Patrulha Soteropolitana, excelente noite, até 3567. 3567, contato radar na decolagem Subol 3620, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa acendendo para o 360, até 3567. Escuta aqui, está falando aqui, Azul Alfa. Prossiga, Serra Azul Alfa. Solicitamos decolagem da pista aeroportuária. Gente, então a decolagem vamos ficar para 10, permanece fixo subida da Eoleda Mótima com curva à direita. Tá ok, então autoridade do Serra Azul 10, curva à direita. Vai chamar racionais e chamar todos os caras lá. Solo Salvador, o Azul 2591, para pushback acionamento, está no parte 3. 2591, parte 3, livre push, um ataque. Se eu estiver questionamento, chamar para o táxi, o Azul 2591. Questionário 6201, coordeno com a equipe do solo, assim que a aeronave da Condor passar a retaguarda, livre push no 04. Pode passar a aeronave da Condor na retaguarda, autorizado o questionário 6201. Para o India and Bravo confirm. Affirmative, India and Bravo on holding point 1010, tower 118.95. Roger, via India and Bravo, and when ready 118.95, Condor 077. O tráfego Salvador, boa noite, 7269, com a Quebec. 6259, para Guarulhos, aguarda a cópia. Gostaria do 2231, no Boa Vatap. 2231, prossiga. Boa Vatap, 2231. Autorizado Vatap, 2231. Questionário 6259, copia? Afirmativo, copia, 6259. Leão autorizado, nível 360. Corrigindo Guarulhos, autorizado, nível 360. Decola da pista no zero com curva à direita, na seguida da Eoleda Mótiva. Intercepta Pêndulo no zero, até Taubaté, Tango Bravo Eco e após conforme a rota do plano. Aciona 5160, controle 120.8. 206, contato radar, submantenha 350. Saída PUCA. 350, saída PUCA, azul 4206. 128, é o motorista saída PUCA 62, puxando. 6259, correto, chama pronto, puxa em tornamento. Isso aí, 6259, obrigado, daqui a pouco a gente chama no 8. Salvador, vamos no 869, agora puxa em tornamento 62. No 869, livre puxa, chama ataque. Livre puxa, boa noite, 69. 077, cleared line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Roger, Condor 077 cleared for line up and departure runway 10, wind is copied. Primeira nave que passou as bombas extra tanque foi o Azul 2591. Um minutinho, Saulo, com o Azul 2591. Gente. 3897, centro da Quebec, está pronto para a cópia Guarulhos. Prepara da EO, Lisa Motiva, Guarulhos, aguarda a cópia 3897 da Tampa. Olha. Taxi da direita via Índia, Bravo, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 019. Índia, Bravo, torre 295, torre 1901. Tem que vir Delta, boa noite, Quebec, confere, número 2, cópia, prepara a árvore, eleva para Brasília. Tem só com o Pátio, se encontra? 74, decolando no centro, número 2, cópia, baixo para o centro. Então, 3897, copia? Copio, então, 3897. Então, 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pista no zero, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda Motiva, e intercepta Pedro Zulu no zero, até Tango Bravo, F, Salbaté e Aposta, conforme a rota do plano. Aciona 5155, controle 120, décimo 8. Autorizando Guarulhos, nível 320, Rio Pesolo 1-0, Tango Bravo Eco. Decora da 10 curva à direita, saída da Euleda Motiva, o controle após 120.8, transporte 5155, na posição 5, tá 3897. Correto, 3897, no 05, chama quando pronto, puxa acionamento. Camarão. 1-0-0-0. Dispatcher, good evening, Condor 077, passing 1,500, climbing 310. Condor 077, radar contact on the course, climbing to 310 via Puka Departure. My Puka Departure, Condor 077. Control, Juliette, agora 11, visual com a pista. ITX Juliette, reporta na rotatória. Azul Alfa, chame na Taxi Papar para o cruzamento da 17. Atividade de voo 150, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado, bom trabalho. Esse é claro, está no zero, será 620. Paulo Salvador, o Azul 2591, está pronto para o táxi, o nosso POB de 72 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Azul 2591, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 019. Parte o Índia para o transporte de espera, 7895, Azul 2591. Via pista 1735, libere na Taxi Lima e lá chame o solo 219 para continuar o táxi. No 869, livre táxi, seguindo a aeronave da Azul, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 019. 1019, segue o Azul, ponto de espera, 295, boa noite. Papapá, Vitor, Índia, Vitor, pronto, copy. Autorizado, nível 400, decola da pista no zero com curva, corrigindo, pista 17 com curva direita, na subida Armo, após uma posição elétrica, intercepta Pesulu no zero até Formosa, Fox Romeo Mike, conforme a rota do plano. Aciona 5153, controle 120, decimal 8. Controle, a transferência da torre, está ali de estado, o pouso está completamente visual com o T8, com o Mac Mulher. Vitor, Índia, Vitor, seja mais correto para acionamento, Itaque, torre 1895, ajuste altímetro no 019. 018, retiro 330, azul, 423. Tá, Romeu, Mike, Eco, Juliette, chama a torre 1-1-8-9. Gerardo. Eco, Juliette. 1-6-0, chama Recife, frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, azul, 4-2-0-1. Obrigado. Felicidade da pista no 0, torre 1-1-8-9-5. Boa noite, Juliette. 1-2-1-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 espera. Boa, Chanel 6201, decolada ao 01, controle 208. Controle Salvador 208, 6201. O Azul 2591, boa noite, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 140 graus, 099. Vou alinhar e decolar na posição no 0, o Azul 2591. 360, Leda, 6201. 7, o vento é 140 graus, 099. 7, autorizado, posição no 7, o MacF Juliette. Boa noite, gol 869, ponto de espera 10. Boa noite, gol 869. Alinhar e manter, 10, autorizado. Autorizado, alinhar e manter, 10, gol 1869. Zero 03, chame o controle, 208. Controle 208, azul 2591. Controle Salvador, boa noite. O azul 2591, passando 1500 pés. Saída Coral na sua escuta. Azul 2591 no contato radar, subir, mantenho no 60, saída Coral. Só para o 60, saída Coral, azul 2591. Azul 2591 no voo Coral. Noite Coral, azul 2591. Aquarius 2231 no passo nível 140, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 128, 8 graus, boa noite, bom trabalho, 2231. Rondo 077, contact the Recife Center, 126.85. 126.85, good night, Rondo 077. Mensagem principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 020. Autorizado, site de espaço principal Índia, 295, é a torre, o 2792. Azul Alfa, na escuta do solo? Guardião 01, prossiga. 01, proveniente do grupo de Toulouse, Veracruz, reportando o C, da vamos seguir para a cidade, estamos cruzando a Bahia, a 1 deu 10. No voo de mais 10 minutos para o centro de Salvador, com o heliponto do, da Polícia Técnica. Guardião 01, ciente, reporta dos óculos, que é o esposo. Passaram igual, 1. Conta-me. O Alfa aguarde na posição. Seven, go ahead. We need to change gate to gate number 11. To gate 8, to gate 11. at gate 7, we need to move to gate 1-1. Okay, stand by just 1 minute. This traffic of Portugal will make the pushback on gate 1-0. Stand by. We're standing by. Salvador, voo no 645, nível 400, Vitória. No 645, estamos aprovados para Vitória, 360. Copia o Wendel Fernando. Afirmativo, copia 360. Vitória autorizado no nível 360, via uniforme 150, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da Euleda B10, onde tem 7 ferrovias. Aciona 5163 e o controle 120, decimal 8. Então tem livre decolagem, 10, gol no 869, menos 140 graus, 099. Terra Zulu Alfa, alinhar e manter após a aeronave da gol. Otael, Leda de 10, gol no 645. Correto, no 645, chama pronto, estacionamento no 02. Parei. Salvador, boa noite, o Azul 272, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Está mantendo o 27. Afirmativo, Azul 272, mantenha o ponto de espera. No 869, decolado ao 07, chame o controle em 208. 208, gráfico, aproximando 869. Vente, boa viagem. Obrigado. Boa noite, 69, contato radar, subi, mantenho 240, saí da Arbor. Arbor, 240, 869. Serra Zulu Alfa livre da colagem da 10, venta 140 graus, 099. Azul 2712, alinhar e manter após o tráfego à frente, um Liajet. Após a decolagem do dia, vai alinhar e manter o 2712. Reporting to Zulu to Zulu, Renzo. Azul taxi via Manapro, taxi India and Bravo. On boarding point 110, tower 118.95, altimeter 31020. Infinite 1020, you check via Manapro, and Bravo, connect 118.95, reporting to Zulu. E 700. Papão Romeu, Sierra Zulu Alfa, contato radar, subi, mantenho 430, saída da EL. 430 da EL, Sierra Zulu Alfa. Vai atingir o nível 200, chama 6201. Chama 6201, chama o centro Recife, frequência 1. Bravo 2, sexta Uno. 251, né? 201. Barro meu hotel, Mike Vitor, confirma o parte que se encontra o pico de decola? Gael Leda Motiva, aguarda o seu instante, copia. Gael Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Gael Leda Motiva, muito obrigado, aguarda. Dois sete um dois, decolado Zona 2, chame o controle, 208. 208, boa, 2712. Controle, muito boa noite, Vaso 2712, perfil da Conde, 4000 pés. 3897, puxa para estacionamento, posição é 5. Can 3897, 05 livre, puxa, meu pai. Contato, Sotão 3, 897. 0277 na saída de ponte, 2712. Para o pushback. Solo, voo 645. 645, prossiga. Solo, pushback. Tornado Portugal, passar essa guarda, livre push, no 645. Após Portugal, está livre, 645. Boa noite, 69. Boa noite, 69 e ciente. Hotel Mike Vitor, pronto, cópia? Hotel Mike Vitor, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo, Congonhas, nível de voo 430, decola da pista no 7, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda Motiva, intercepta, perdulou no 0 até. Uniforme Papá, Alfa Vitor Índia, Upa Vi, após a Zulu no meio, até Bravo até Zulu e conforme a rota do plano. Aciona 5165, controle no 20, decimal 8. 140 degrees, 10 knot. Ia falar, passei copa no A1, no A4, no 22. É uma equipe de cotejamento correto para acionamento de táxi, chama Torriano no 895, ajuste no 020. Contact Golo 645, Mupio B de 142, está alternando Galeão, 3 horas e 46. Golo 645. Golo 645, prossiga as informações. Para o táxi, POB 142, alterna Galeão, 3 horas e 46. Britax, via parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 1895, ajuste no 020. Sim, 3 de táxi, Golo 645. Até a Maquivita, operacionamento, torre 1 no 1895. Alô, tá 3897 para o táxi, 232 a bordo, até na Confins com 3 horas e 45 de autonomia. Livre táxi, são 3897, via parte principal indo, ponto de espera, confio no 895, ajuste no 020. Vem com 020, partindo de oposição no 0-1895, está 3897. Livre 1251. 1251, obrigado. Departure point overnight, Air Portugal 022, heavy, airborne. Air Portugal 022, radar contact on takeoff, climate 350, Momo departure. By Momo departure, climb to wing 10-5 level 350, Air Portugal 022. Vamos 705, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 020, chegada a ponte. 705, mantenha a chegada, mas a frente será autorizado e ele ajuste. Mesmo no 645, livre decolagem 10, vento 1,50 graus, 07 nós. Livre decolagem, no 10, tá 3897. Tem uma 010, tá 3897. O voo no 645 decolado aos 21. Chame o controle 1208. 208, 645. Barra meu Fox, segura meu prefiro. Decolando, cruzando 1800 para o 360. Voo no 645, contato radar, se mantém 360, saída da El. Subindo para o 360, no Dael, nossa vida da El, voo no 645. Então, elefa até a intersecção Zulu 21 e segue conforme a rota. Aciona 5166, controle 120, destino 8. Thank you. São Romeu, correto, um ajuste no 020, fracionamento táxi, torre 118, décimo 95. Seja quando pronto, 1895, boa noite. Azul 2591, não passa de zona 50, serviço radar encerrado. Toma controle, Ilhéus 120, desça 1. Oito. 308, plano 38, 97, boa noite. Boa. Para Salvador, boa noite, plano 38, 97, cruzando 1400 na saída da EU. 3897, contato radar, se mantenha o nível 320, saída da EL. 320, manda EL, tá 3897. Salvador, ground, Sacabru 7817. 7817, go ahead. We are standing by for the change of key to position 1-1. Okay, and approved. So the aircraft is to get 1-1. Control 1, finish the program. Ship Center 126.85. Ship Center 126.85. Good night, obrigado, Portugal. 3º Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781, no pátio 3, informação Romeu, autorização Vitória da Conquista. 2781, Vitória da Conquista autorizado, nível 160, decola da pista no 0 com curva direita, na saída Argo, após voa posição Elefa, direto Opilor e direto Vitória da Conquista. Aciona 5174, controle 120, decimal 8. Autorizou Vitória da Conquista 160, decolando a pista 10 com curva direita no perfil da Arbor Elefa, após Oplo, DCT, DCO. 5174 é o código transponder, 1208 é o controle de saída para o 2781 da Azul. Correto, Azul 2781, estou pronto, puxa o funcionamento. Quando pronto para puxa, chamará o 2781. Hotel Mike Victor, livre táxi via 17, chame alinhado e pronto para decolagem. Vai direto no litoral pelo setor da mar e via jetpack pelo quadro acesso a Salvador. Radio 0178, repassando através de Pituaçu. Voltará a Pituaçu, Rona. O papapapá Vitor, Yankee Vitor, prossiga. Está no 4-4, está no 4-4, está no estacionamento dos dois. Para ele acionar, chame táxi. Papa Romeo, Hotel Mike Victor, livre da colagem, 17, o vento 130 graus, 10 nós. Até a ótica autorizada, já pode para ingresso. Então, Mike Vitor decolou de 28208, na boa. 208, muito obrigado, até a volta. Controle, boa noite, Papa Romeo, hotel Mike Vitor. Papa Romeo, hotel Mike Vitor, contato radar, se mantém 430, saída da El. Saída da El, são 430, Papa Romeo, hotel Mike Vitor. Bono 705, desça 2000 pés, ajustando 020, autorizado ILS. Correção, voa para o Serra VT 366, desça para 2500 e reforça estabilizado. Serra VT 366, 2500, reforçará estável, Bono 705. Antes vamos para decolagem. Três oito nove sete, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1. Salvador, Aurora, Chanel, tenha 259, para pushback, acionamento, dando gate número 8. Nossa, senhorita, por gentileza, para pushback, acionamento, dando gate número 8. Canal 6159, número 08, autorizado, vai Azul 2712, 1 minuto para a posição Conte, serviço radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. 1203, boa, 2712. Controle Salvador, Guardião 01, livrou Pituaçu. Já avisou algum campo, visual para a nave que acaba de decolar. Guardião 01, chama a torre 1-8-95. 2295. Júlio Salvador, boa noite, papapapa, Vitor Henrique Vitor, decolou na árvore elétrica. Papapapa, Vitor Henrique Vitor, contato radar, submantenho 400, voa elétrica. 400, direto elétrica, Vitor Henrique Vitor. Guardião 01, boa noite. Antena linha, dá presente? Tem condições de curvar a esquerda agilizando o progresso? Afirmativo, agilizando 01, dá presente posição. Está presente, curva esquerda, agilizando para o VR, corte final para o VR, 1020 no ajuste, guardião 01. Sim, Matheus, 01. Como que tem aeronave na final, a 3 milhas de dunas, está mantendo, está bem rápido, está mantendo 200 nós. Ok, passaremos rapidamente a baixa altura, o 01. Só amaremos entrando aí, então, 01. Papa Romeo, hotel Mike Vista, estamos no centro Recife, frequência 125.1. 251 no centro Recife, muito obrigado, boa noite, senhorita, boa semana. Passando Serra Verde, trem aérea estabilizado, voo 705. Vamos 705, completa final, chama Torre 1 no 8.95. 295, 705. Torre Salvador, voo 705. Vamos 705, boa noite, 1020, ajuste, continua a aproximação, reposte embaixo travado. Aproximação, 705. Estou aqui, Vitor, restrito nível 340. 340, bem sentido. Salvador, Guardião 01 já livrou o Exxon 0, sem interferir com o 07 na final para o 40. Reporte solo controlado, vento no 40 graus e no 0 norte, 01. Reportará solo, 01. Fox Tango Romeo, prossiga. Amanhã é para o acionamento.